Saudações, internet, né, seu Govanon? Saudações, internet. Não, peraí, oxe. Sim, sim, depois de tanto tempo, estamos ao vivo nessa nova empreitada para a dominação mundial. Agora a gente vai atacar em vídeo. Joint Venture. Exatamente. Não vai falar em dominação mundial que o Marcos vai ser o ditador do mundo. Tem uma personalidade adequada para isso, hein? Tem uma personalidade adequada. Isso é assusta. Vamos lá, nerds, estamos aqui no primeiro hangout de parceria entre o Retalho Pop e o ContraCast. É com imensa satisfação e um pouco de irritação, porque deu um bocado de trabalho isso, que eu estou conversando hoje com Laura Giordani e Marcos Mortati, o Govalon. Gente, por favor. Estamos aqui, saudações, internet. Saudações. Olá, internet. Galera, como isso é a primeira empreitada, como foi dita, a gente resolveu que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa coisa chamada internet que nos dá tanta alegria e nos dá tanto ódio como agora, né? Como agora há pouco. Nada mais meta-internet do que ter problemas com ela mesma. Olha, nós temos que lembrar que o Hangout é do Google. E o Google agora é um semideus, e todo semideus tem seu reino de terror e seu reino de paz. É. Exatamente. Mitológico. E como todo deus mitológico, ele quer mostrar a força dele fudendo as pessoas, né? Às vezes até literalmente. Mas como é que você vai ensinar? Como é que você vai ensinar os mortais, né? Os mortais a te respeitar se você não fuder com eles um pouco? Tem que ter um pouco de humildade aí, nossa, ao lidar com o Google, né? Sim, velho. Galera, então, como a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a internet, né, sobre a nossa relação com a internet até hoje, eu queria que a gente começasse falando da primeira experiência que a gente teve, se alguém lembra, né, porque hoje em dia a internet é uma coisa que está velha, né? Mas vocês lembram quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa coisa chamada internet? Deixa eu só fazer um disclaimer. Por favor. Esse Hangout será encodado em áudio e será o ContraCast dessa semana, entendeu? A gente vai publicar para quem quiser ouvir no ônibus, no carro, na fila do banco, né? Então, nós vamos encodar, sob autorização do Retalho Pop, encodar o áudio e MP3 e apresentar como o ContraCast número 27. Então, responsabilidade dupla. Olha, o Renan é o primeiro dos nossos convidados a aparecer em dois ContraCast seguidos. Olha aí, que beleza, que honra. Beleza. Chupa! Chupa! Meu primeiro contato com a internet, eu tinha 7 ou 8 anos, meu pai ele conectou e eu não faço a mínima ideia do que eu vi, mas eu lembro que ele mostrou pra mim e pros meus irmãos. E você, Gopa, lembra? Ah, vamos lá. Eu tinha 17, 18 anos, foi no meu primeiro emprego. Assim, primeiro emprego de carteira assinada, eu era técnico em eletrônica. E não foi bem a internet, foi as message boards da BBS. Bulletin board, sketches, alguma coisa assim. Ainda era no monitor monocromático verde. Então era um grande mural de recados que você deixava ali, não existia chat, nada. E a primeira coisa, aí sim, a primeira experiência assim, com a internet, que você clica em sites e tal, foi na casa de um amigo, que ele tinha trazido do trabalho um modem de 14 kbps. Rapaz, isso é que é modernidade, hein? E aí, eu era técnico eletrônica e no quarto dele não tinha linha de telefone. E eu estiquei o fio até o telefone na sala, então ficou... Quem nunca, né? Quem 8 nunca? Metros, um cabo de 8 metros pra trazer e tal. E a primeira coisa que baixamos foi uma música do Faith No More. Um download de 3, 4 megas durou mais ou menos 4 horas e meia. Nossa senhora, fora isso, tem que ter uma paciência, né? Eu peguei essa fase da internet que levava horas pra baixar um arquivo que hoje é ridículo. Uhum. Sim, aquela fase que você ficava horas tentando baixar uma música no Napster pra quando tivesse no 98 a sua internet cair porque o telefone tocou. Não, peraí, vocês eram do telefone que podia tocar? Sim, eu era. Eu já entrei nessa já. Não. O telefone ficava ocupado na minha época. Não, então. A linha ficava ocupada, só que... Aí eu já não sei se é um privilégio, né, de Ubatuba, mas muitas vezes eu tava conectado e alguém me ligava, derrubava a minha conexão e o telefone tocava, entendeu? Caraca, maluquice. Aqui no Rio ficava... Bom, usar ativamente a internet eu comecei com 15 anos, na minha adolescência, que antes disso era mais jogos, Age of Empires, aqueles adventures que vinham em 15 disquetes. Sim, eu peguei a época do disquete. Sim, opa! Peraí, qual disquete? 3,5? Ah, é! O disquete folha de sulfite, né? Esse aí o meu pai tinha alguns, mas eram os pequenininhos. 3,1/4. 3,5. Na minha aula de informática, a gente usava um desses pra salvar os arquivos. Não, e era legal que você ia salvar uma coisa idiota, assim, às vezes tinha que usar 3 disquetes, né, e fragmentava, e era uma função danada. Num 2 eram 6 disquetes. E um vinha estragado. Sim, normalmente era. Um vinha estragado e você tinha que voltar na casa do amigo pra gravar e tal. E era uma época também que você... Era o Windows 95, Windows 3.11 e tal, então não era das coisas mais rápidas gravar um disquete, sabe? O que revolucionou a troca de informações entre amigos antes da internet foi o CD gravado. Sim. O CD gravado é uma coisa louca, né? Eu tinha um computador, na época os computadores eram brancos e ficavam beiges, né, com o passar do tempo... Que tinha dois. Não, era muito louco isso, era revolucionário. Tinha dois drives de sabe, o drive CD-ROM. Aí você tinha um espaço embaixo que você conseguia colocar um gravador de CD. E aí você ficava com dois drives de CD que você passava era de uma época, louco, era uma época que você não podia. 700 MB, na época que 700 MB era uma boa parte do seu HD. Sim. E poucos tinham 700 MB sobrando no seu HD. Então você tinha que praticamente copiar bit a bit do CD origem para o CD gravável, né? E era uma mídia cara, inclusive, né? Era uma mídia caríssima. É, e pelo menos eu não sei para vocês, mas às vezes que eu gravava o CD, ele não era uma mídia confiável, porque ele embolorava, descascava, também não sei se era a umidade ou batom, o governador tá no Rio, pode me dizer, né? Mas, cara, não durava. Quantas vezes eu gravei o mesmo CD porque a parada não durava, sabe? Irritava muito. Não, é porque o CD, ele é projetado pra você guardar. Isso acontece com DVD também. Ele é projetado pra você guardar dentro de uma caixa e colocar na estante e ouvi-lo. Entendeu? Eu tô olhando ali pra minha coleção de CDs do Iron Maiden. Olha aí. Eu espero que estejam todos bem aí. Então você... Pouco manuseava um CD, para falar a verdade. E a gente começou a utilizar como guarda de dados. Ou seja, você pega o CD aqui, empresta pro amigo para copiar lá ou instalar o jogo lá. Então o manuseio acaba fazendo isso. É verdade. O suor da mão, a gordura da mão, acaba fazendo isso. Assim como o disquete, que você, por exemplo, você tinha que colocar pelo menos ele no drive uma vez por ano, senão ele desmagnetizava. Na verdade, é isso, então. E isso explica muita coisa. Uma súbita realização, uma epifania agora, né, Renan? Agora, eu peguei um meio de guardar dados mais primitivo que o disquete, que era a fita cassete. Eu peguei esse também. E ele foi, você tinha o drive era um gravador que você ligava ao computador. E aí, era a época do computador que você ligava na televisão, era o MSX. Eu tinha um MSX e eu tive um TK-90X. Rapaz. E na minha casa, por exemplo, tinha uma espécie de toque de recolher que tinha que ter luzes apagadas. Então eu tinha uma TV de 6 polegadas, a qual eu programava em BASIC nela. Foi assim. Não, isso é sofrimento, crianças. É isso. Foi assim que eu ganhei uma hipermetropia. Sim, isso moldou o seu caráter também. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Mas, sobretudo, o impacto da internet foi você conhecer pessoas além do seu círculo de amizades. Chat da UOL. Chat da UOL. Na época que já foi... E, pasme, já foi civilizado. Não, como eu era criança, eu ia no chat do site da Turma da Mônica. Ai, que coisa mais fofa, né, gente? Alguém tem que ser fofo aqui, né, Gurmanão? Ah, sim, não. Eu nasci, eu fui jogado na internet com 18, 19 anos. É que meu pai, ele trabalha com computadores, então ele então já não era uma época de tanta inocência assim. Sim, uma época dos chats e tal. Eu tive, eu lembro, é engraçado como essas coisas marcam, né? Porque hoje em dia a criança vê um site pela primeira vez com 1 ano e meio de idade, ela não vai nem lembrar, né? Mas eu lembro da primeira vez que eu acessei um site. Meu pai é um cara que é fanático por futebol, por esporte em geral, mas por futebol principalmente. E a primeira vez que nós esticamos um fio de telefone pelo corredor inteiro até o meu quarto, onde ficava o computador, o site aberto foi o Lance Match, naquele jornalzinho do esporte lá. E, rapaz, eu lembro que abriu o site e foi uma coisa inesquecível. Eu lembro das coisas, sabe, vocês manjam, né? A imagem ia abrindo uma, abrindo outra, e demorava 10 minutos. Na hora que abriu, cara, manja, aplausos, assim. Eu lembro disso até hoje perfeitamente, cara. Eu também me lembro, o primeiro site que eu vi, além de ser a BBS, né? Nem é um site, pra falar a verdade, foi o site do Terra. E eu fiquei maravilhado como eu podia ver várias notícias simultaneamente. Uhum. Isso que me admirou. Era uma época que eu já tinha me delimitado assim, ah, eu quero fazer história na faculdade e tal. Então eu tinha começado a ficar muito ligado em jornais, sabe? E eu podia abrir ali, sem sair de casa, da casa dos outros, sem sair da casa dos outros, uhum. Eu podia abrir a mesma notícia com vários jornalistas diferentes. Isso que me deu, caramba, pra que TV? Sabe? A primeira coisa que eu pensei, acho que foi aí que eu abandonei a TV. Eu comecei a ter um desgosto. Indo pro século XXI, vocês assistem TV hoje? Não. Não. Eu acho que a TV é uma coisa que ela tá fora do tempo dela hoje em dia. Porque, meu, eu não assisto TV porque eu não consigo estar em determinados momentos certos para acompanhar uma programação que a TV impõe, sabe? Eu consigo alguns momentos que eu vou procurar o que eu quero ver. Na TV, eu acho que nesse sentido ela não está acompanhando, sabe? Não tem muito como ela acompanhar o dia a dia de hoje. Ela tenta, a TV tenta aquele aparelho TiVo, né, o americano, uh-huh. E outras TVs, porque tem outras decoders que tem HD que você pode gravar e tal, mas isso já era, a tentativa disso já era feita com videocassete. Quando eu era adolescente, eu assistia bastante televisão, porque eu não era muito interessada em internet, em jogos. Na verdade, eu achava errado gostar de jogo porque eu era menina. Mas, o que eu fazia, eu pensava, eu quero assistir série, vou na Warner, vou na Fox, nenhum deles está nos dando dinheiro nesse exato instante. Mas eu sabia, se eu queria assistir série, eu ia para esses canais, e eu sabia de cor os canais, as horas dos meus programas favoritos. Então, eu quero ver vídeo de música, MTV, quero multishow. Eu sabia quais canais tinham que eu procurava. Mas aí eu fiquei mais ligada na internet, ficando mais velha. Então eu comecei a substituir, porque eu não precisei mais. Eu posso ir no YouTube ver as minhas séries, eu posso ver o que eu gosto. Eu não preciso mais depender da programação. Eu não tenho mais que me programar para isso. Eu acho que a internet ela flexibilizou, né? Porque mesmo quando acontece de ter coisas interessantes na televisão, eu acompanho muito rede social. Se é interessante, acaba gerando algum tipo de discussão. Gerou a discussão, eu vou no YouTube e vejo quando eu tenho tempo. Eu acho que a gente está mais ativo com a internet do que a gente era com a televisão, né? A televisão ela se perdeu a partir do momento que ela deixou de ser a fogueira da família, sabe? Ela deixou de ser... Eu acho que não é a internet que quebrou a televisão. O que quebrou foi o barateamento dos próprios aparelhos de TV. A partir do momento que você tem a criança assistindo Cartoon Network no seu quarto, o adolescente vendo a série na TV no seu quarto, o pai assistindo na sala o futebol, e a mãe... Ia falar na cozinha, mas não cabe mais. É, a mãe... Seria politicamente incorreto, né? É, hoje em dia tá assim. É, e a mãe, em outro cômodo, que não é a cozinha, assistindo o noticiário. Porque tá na novela também, talvez, se eu acho que é politicamente incorreto. Talvez, né? Ou o pai assistindo a novela. Gente, a mãe assistindo futebol e o pai assistindo a novela. É, gente, vocês podem assistir. Sem falar nada, Renan, mas é mais ou menos isso que acontece na minha casa. Minha mãe adora futebol e meu pai gosta de ver novela. Mas eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Não, eu acho lindo principalmente quando todo mundo se reúne pra ver a novela ou o futebol. É isso que você... Mas é... Eu acho que é esse ponto que o governo tá batendo, né, Igor? Sim, mas isso tá acabando dentro das casas. Uma casa agora, se você tinha uma audiência, que era a sala, hoje você tem pelo menos duas, três audiências dentro de uma família. E é claro, tem vazios aí. Tá entendendo? Por exemplo, certo dia eu fui assistir CSI na... Qual é o canal que passa CSI? É o Warner, né? Record. É. Não. TNT. E aí, o intervalo comercial... E olha que CSI é um negócio que demanda a tua atenção para os detalhes, o crime, não sei o que, ele matou, não sei o que, com a arma tal, não sei o que, detetive, foi o senhor Mostarda no candelabro, na sala tal, né? O comercial, o intervalo comercial foi tão grande que quando eu voltei, eu não me lembro mais de detalhes da história. Eu me perdi. Foi muito comprido, eu tive que buscar no smartphone... A sinopse daquele episódio, falei, parou aqui. Porque você vê alguma coisa hoje pela televisão, você está tão aberto a... Porque a televisão, vamos colocar, é uma empresa, tanto quanto alguns canais do YouTube estão ficando assim também. E ela precisa mostrar comerciais, e você fica à mercê disso. Bem ou mal, você fica à mercê. Tanto que hoje, os melhores canais do YouTube... Eles não fazem uma pausa ou reservam um início para falar dos produtos. Eles colocam os produtos dentro do enredo e depois, no final, quando passa lá os créditos, eles dizem patrocínio, itens, tá, de fulano, porque ninguém gosta de ver comercial. É, porque na verdade, se você faz a pausa para o comercial, você abre para a pessoa desconectar daquilo, né? Não, sem dúvida. E a TV, ela é um anacronismo, ela luta. Porque, por exemplo, quando a TV chegou, falaram, a televisão vai acabar com o cinema. E essa caneca aí da Laura, hein? Essa caneca aí da Laura. Eu vi. Eu amo essa caneca. Meu Deus do céu, lágrimas. Pô, meu copo tá vendo. É de um lanche. Ela... Vou fazer até o jabá do lanche aqui, ó. Black Sabor. É um lanche genérico. Eu tenho uma almofada do Darth Vader também. Mas prossiga, Globo. Tem uma cantinha, dá pra ver. Ah, é, tá. Cortei porque o momento precisava do comentário sobre essa caneca, mas prossiga. E o que acontece? A TV, o cinema ele continua aí, porque ele se inventou. Estreias mundiais, 3D, embora o 3D tenha sido... eu acho que foi uma involução em alguns casos, entendeu? Filmes menores, que eu nas Estrelas 4, e o filme tinha quase 4 horas e que teve intervalo no meio. Por exemplo, a gente saiu para lanchar e depois o filme voltou a tocar. Voltou a passar na tela. Voltou a ser passado, reproduzido na tela. Você foi um dos adolescentes que esperou ansiosamente a segunda parte de Calígula? Ah, cara, não quero falar sobre isso, não. Não, será que é próprio falar sobre isso, né? Não, posso dizer isso. Eu não falei de nada, eu só perguntei se ele gostou da primeira parte. Eu posso dizer que eu estava lá durante o atentado, sabe? O senhor lá. Eu estava lá e eu vivi isso. Então eu acho que chegou a hora da TV ela se reinventar, sabe? E boa parte da TV americana, ela está sabendo fazer isso, certo? É, você vê aí canais especializados em séries, você vê canais extremamente segmentados, né? Você vê o Cartoon, você vê a Fox Kids, você vê a HBO com séries mais verossímeis. Então você... A revolução da TV está em elas, ela se segmentar. Eu vou atender esse público. Não tem mais como a TV atender todo o público. É impossível. Coisa que a TV brasileira ainda, a TV aberta brasileira, ainda martela. Ignorantemente. Sabe? Muitos atores da Globo, que eu via na Globo, eu vi eles participando de séries nacionais na HBO, por exemplo. Mandrake, O Negócio, né? Mulheres de Fases. Não conheço essa série. Não, é bem legal, é baseado num livro, eu não sei o nome, que basicamente a mulher, toda vez que ela arranja um namorado novo, ela adota a personalidade do namorado. E se ela conhece um cara novo, que parece ser mais interessante, ela começa a achar os defeitos do namorado atual. Olha só que bacana. É da HBO isso? É sim. A HBO é ótima pra série, né? E aí você tem a internet com o Netflix, não sejamos hipócritas, com o Torrent, né? Com exato. O Vovô não levantou uma bola agora, que é interessante. Assim. Antes que nos acusem de incentivar crimes, que jogue o primeiro não curtir quem nunca fez um Torrent. Então, basicamente, eu ia comentar sobre isso agora, que eu acho que uma das né, evoluções da internet para mim foi muito a questão do acesso a coisas que eu, por ser um pequeno Renanzinho nerd numa cidade minúscula, não teria acesso normalmente, sabe? Isso eu falo séries, filmes, livros. Então, eu acho que, para mim, questão social também conta, a gente vai falar disso depois, mas a questão de conteúdo, a internet revolucionou a minha vida num tanto que eu não conseguia nem mensurar, sabe? Eu não, posso dizer que eu não teria feito meu TCC sem a internet. Fora isso, exatamente. Por quê? Quando o Marcos fez o TCC dele, qual era a fonte dele de encontrar artigos, de encontrar autores? Era o boca a boca. Era com o orientador, era com o amigo do orientador, era com aquele professor que você se dava bem, era com revista que custa uma fortuna. Sim, na internet, eu tive na internet no meu TCC foi passar e-mail para o orientador. O que eu fazia quando eu precisava de uma fonte nova? Quando eu pensava, não, eu preciso abordar esse assunto de tal forma, mas será que alguém já fez isso? Uhum. Para facilitar o meu trabalho, eu soltava o nome do assunto do Google e aparecia, às vezes, nos comentários em livros, aparecia artigos, revistas. Eu achei uma tese de mestrado que me ajudou um monte no meu TCC, eu achei na internet. Então, eu diria que ela me ajudou a encontrar autores, me ajudou a encontrar onde arranjar livros, porque senão eu teria ter feito uma viagem até Porto Alegre e caçado em sebos os livros que eu precisei. Eu não roubei conteúdo, eu não fiz torrent de conteúdo, mas a internet me auxiliou a encontrar os dados que eu precisava. A internet, pro bem ou pro mal, ela junta pessoas. E ela costuma mostrar o melhor do que o ser humano produz, mas também, eu acho que, em maior parte, ela mostra o que o ser humano produz de pior. Não estou falando de coisas pesadas, como assassinatos e crimes. Intelectualmente. A gente vê muita coisa morrer antes de atingir um número grande de pessoas. Tá? Aparentemente, Andy Warhol agora ele está mais certo do que em qualquer época. Todo mundo agora tem seus 15 minutos de fama. Não é verdade? Qualquer um. Sim. Né? Qualquer um agora pega uma câmera, veja só a gente aqui produzindo, né? Produzindo conteúdo. Então agora é qualquer um pega uma câmera e fala uma besteira. Corre o risco de falar uma besteira. Assim como eu aqui posso falar uma besteira. Assim como nós, né? Sempre, sim. Sempre. Eu acho que a besteira ajuda muito. Sim, e essas besteiras são amplificadas de uma maneira que elas, ou elas caem, viram meme, o que é até muito bom, mas em outros casos elas viram verdades. Ou viram bullying. Eu sou extremamente grata. Eu sou extremamente grata que a minha adolescência não tinha sido bunda na internet. Porque eu lembro, alguns colegas meus tinham câmeras no telefone, mas eu sou muito grata que pela quantidade de micos que eu paguei na minha adolescência, não foram poucos, eu sou muito grata que nenhum deles foi agora na segunda década do século XXI, porque senão eu não sairia mais de casa. É curioso como a internet, eu acho que a internet, como qualquer ferramenta, né, ela pode ser usada muito bem ou de uma forma extremamente escrota, né? Dentro disso que a Laura falou mesmo, eu tenho um outro acontecimento num sentido diferente, que pra mim, eu sofri bullying pra caralho quando eu tava na... Não era bullying que chamava, mas enfim, na minha adolescência, e eu sou muito, muito grato à internet, porque eu, como sendo um garoto que era bulinado, que era tímido e tal, a internet me ajudou muito, que entra um pouco no que o Google não falou da questão social da coisa, porque, cara, eu fiz muito amigos na adolescência, amigos que estão presentes até hoje, graças à internet, amigos que têm interesses em comum. Afinal de contas, a gente aqui, nós três, a gente não se conheceria se não fosse a internet, né? Sim. Então ela ajudou muito nesse sentido também, no sentido social da coisa, né? É verdade. O que eu tô falando? Eu nunca entendi como eu nunca entendi direito como eu cheguei até o ContraCast, mas eu cheguei. Foi tudo meticulosamente planejado. Eu falo que o Govanon tem uma personalidade de déspota esclarecida, eu falo. Longe disso. Ele vai fundar uma nova União Soviética. Olha a frase, eu estou longe de ser esclarecido, já de déspota. É, o perigo é esse. O que eu tô querendo dizer aqui é que em todo o grupo humano, em toda a sociedade, vamos e convenhamos, não sejamos hipócritas, tá? Independente de classe, renda, etnia, religião, tem o cara que brilha, tem o cara ponderado, que fala coisas legais, e tem o medíocre. Isso é ponto pacífico. Mas, como a internet, ela amplifica muito o que você fala, a internet, antes de tudo, ela é um amplificador de ideias. Você tem, o que eu tô vendo, assim, boas ideias morrendo, sabe? Por exemplo, naquele encontro de youtubers, o Antônio Tabet, né, do Porta dos Fundos, falou assim, por que que não existe nenhum noticiário no YouTube? Por que que não existe nenhuma novela no YouTube? Por que que você... A gente vê boas ideias morrendo na internet, rápido, e a gente vê idiotices sendo amplificadas de uma maneira tal... Até porque nós vivemos numa sociedade de jogo de bicho, onde o que vale é o escrito. Então nós vemos ideias muito perigosas escritas e sendo replicadas como se verdade fossem. Sabe? Na pior utopia de Goebbels, mentiras sendo repetidas até virarem verdades absolutas. Que paradigma, né? Quantas webséries brasileiras vocês conhecem? Séries brasileiras? Cara, eu conheço o negócio, basicamente. Eu conheço. Não. 3%. É, 3%. É a única que eu conheço. Websérie é 3% só. E tem também, websérie brasileira não tem muita. Série de audiodramas do Vaporária ContraCast. Não existe websérie brasileira, assim como não é muito popular o audiobook e o audiodrama aqui no Brasil. Por quê? Porque esse tipo de mídia, a gente está muito acostumado a ver na televisão. A internet, para o brasileiro, ainda para o YouTube, principalmente, é muito para ver vídeos curtos e engraçados. Por causa disso que vídeos esquece, tipo Fotos dos Fundos, ou os vídeos da TGS Brasil, que são vídeos de games, vídeos que tem alguns vídeos de comédia, fazem tanto sucesso. E que nos Estados Unidos tem canais de YouTube que também fazem sketches. Porra, verdadeiras emissoras, com programação diversa. Verdadeiras emissoras. Por exemplo, sai tal programa às segundas às 9, na quinta-feira às 9 tem o outro, tem o noticiário que dura 5 minutos, mas é um noticiário, sai toda sexta-feira às 9. Tem canais que fazem isso nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, para eles, é muito mais fácil abraçar nossas novas ideias. Aqui no Brasil, a gente divide muito o que é o quê, qual o lugar de o quê. O que é uma pena. Porque se a gente expandisse um pouquinho mais a nossa criatividade, a nossa habilidade de aceitar novas ideias em novos meios, a internet brasileira estaria no mesmo patamar que a televisão. Eu acredito que, agora eu vou até usar um termo meio ruim, por falta de termo mesmo, eu acho que o brasileiro médio, se eu odeio esse termo, mas o brasileiro médio, eu acho que ele ainda está começando a se habituar ao que é a internet, assim, a entender mais ou menos, e o YouTube, então, eu acho que é um passo ainda atrás, porque o brasileiro ele é muito acostumado ao padrão da televisão, sabe? A forma da televisão fazer a coisa. Eu acho que é um pouco isso que você tocou, que a Laura você falou. Tocou uma palavra muito correta, que é padrão. Tá? E ano passado eu percebi um padrão que me entristeceu. Dois padrões. O YouTube resolveu fazer semanas temáticas por países. Aham. Vocês lembram disso? Sim. E aí a semana temática dos Estados Unidos foi a temática nerd. Ficou a semana canais nerds e geeks produzindo conteúdo em crossover. E aqui foi de comédia, que praticamente os atores stand-up tomaram conta. Nada contra o stand-up, mas eu gosto. Sabe? Nada muito antes, pelo contrário. Sabe, pra mim, 0,5% dos stand-ups brasileiros funcionam. Tá? Pra mim, o verdadeiro pai do stand-up brasileiro chama-se Mário Lírio da Costa, o falecido Costinha. Entendeu? Sim. 0,5% dos stand-ups brasileiros funcionam. Stand-ups. Né? Se é que a gente pode chamar o que é feito de stand-up. Que é um show de ofensas veladas a grupos. A gente sabe que stand-up americano é muito mais do que isso. O Chris Rock, ele começou a comédia dele de stand-up fazendo piadas sobre os negros. E ele é negro. Tem um que ele fala, tipo, eu não sei se eu... Ele fala, quem odeia mais crioulos, pessoas brancas ou pessoas negras? Pessoas negras, porque eles arruinam a nossa reputação. Ele começou a soltar todos os estereótipos. O Jorge falou isso. Ele solta todos os estereótipos e é engraçado. Aqui no Brasil, se um comediante negro falasse isso, ele seria imediatamente preso. Essa é censura. Sim, mas a questão vai muito além disso. Eu não queria nem chegar no ponto de que é piada, que é o que é ofensa. Eu tô falando de qualidade mesmo. Qual é o limite do humor, né? Essa é uma discussão até que envelheceu. Pra mim, é uma questão até que envelheceu. Sabe? Você consegue fazer humor e humor de qualidade ofendendo pessoas ou não ofendendo pessoas, tá? Pra mim, a principal função do humor não é ser um humor inteligente. O motivo do humor é fazer rir. Ponto final. Certo? Sim, exatamente. E você vê, tem poucas. O filme do Vida de Brian parece uma chacota com o cristianismo, mas eu acho que ele foi extremamente cuidadoso com a figura de Cristo. Na verdade, eu acho que ele é uma crítica à sociedade. Exatamente. Sim, sim. É uma crítica, né? Então, eu tô falando de qualidade. O humor brasileiro, ele tem que sair da Idade da Pedra Zorra Total. Aí você pega o cinema de comédia brasileiro completamente Leandro Rassunizado. Nossa, meu Deus do céu, isso me dá até um negócio ruim aqui. Gente, É de dar arrepio. O cinema brasileiro, os filmes brasileiros viraram capítulos grandes de novelas. Sim. Há quanto tempo você não está original? Sim, inclusive spin-offs de novela, né? Porque agora vindo a moda você pegar um personagem que fez sucesso na novela e fazer um filme dele. Porra, aí você pergunta, por que o cinema argentino é superior ao nosso? Porra, já olhou o nosso? É isso. O cinema argentino, porra, o Ricardo Darín se recusou a fazer um traficante mexicano no filme de Hollywood. Se recusou terminantemente, não, porra. Traficante pode ser indiano, africano, russo. Por que que eu, um latino-americano, tenho que fazer que foi uma atitude até emblemática, sabe? Eu não curto a sociedade argentina como ela é, sabe? Mas o cinema argentino, se você olhar, ele é completamente superior ao nosso. A TV de ficção argentina é muito superior à nossa. Uma série argentina. Oh. É isso que as pessoas vão procurar na internet. Algo que é de acordo com o gosto delas. É, eu acredito que existe uma coisa, aí entra a questão de circuito, e eu não vou nem me aventurar a entrar nisso, porque não é minha praia mesmo. Mas eu acho que existe uma questão que o Gobanon passou assim, en passant, e faz muito sentido, que existe uma questão de você fazer cinema com estrutura de novela, com o tipo de piada de zona total. Não existe dentro do cinema, digo, que chega nas pessoas, uma linguagem de cinema mesmo. Existe uma coisa que é uma televisão zona, sabe? É uma televisão numa tela grande. As pessoas estão saindo de casa para assistir novela, praticamente. Exatamente, exatamente. Entendeu? E isso não pega a gente, sabe? Eu não sou, a gente já se declarou aqui como pessoas que não consomem televisão aberta, de uma certa forma. Qual é o interesse que eu vou ter de ir no cinema e assistir o Leandro Hassum, ou assistiu o ator, esqueci o nome agora, que fez um homossexual na novela, ele ganhou um filme. Eu não vejo na minha casa, eu vou sair de casa pra assistir isso. Pagar. É. Pagar. Se o Zorra Total fosse pago. Pois é, né? Então por que as séries brasileiras que estão passando na HBO são tão diferentes e atraiu pessoas como o ContraCast, a equipe ContraCast? Eu imagino que elas surgiram porque, antes de tudo, tem uma lei que incentiva a produção nacional de conteúdo. E eu acredito que essa gente que quer ser roteirista começou querendo ser roteirista da Globo, queria trabalhar pra Globo, fazer filme pra Globo. Mas a Globo tem aquela fórmula que é exata. Então, se você quer fazer uma série como O Negócio, não tem como você fazer na Globo e Associados. Você vai ter que encontrar outro lugar que vai consumir. Aí veio essa lei. E eles foram até a HBO, porque a HBO diz, não, nós gostamos de séries diferentes, que têm abordagens diferentes, de roteiros diferentes. Então nós vamos ver se nós vamos produzir essa série. Desculpa, pode falar. E a internet ainda não chegou nesse ponto. Nós não vamos. Eu não tenho a habilidade de escrever um roteiro para uma websérie no YouTube. Por quê? Eu não sei o que, que o brasileiro vai encontrar diferente uma história minha de ficção no YouTube. Por que ele vai ir atrás? Porque eu não tenho referencial nacional. Sabe por que não iria à frente? Olha só. Você escreve um bom roteiro de ficção científica, por exemplo, que é o 3%, que não precisa de efeitos especiais. Sim, você consegue fazer bons roteiros de ficção científica sem precisar de pistola laser. Acredite, veja o episódio piloto do primeiro Além da Imaginação. Se passa todo num bar, né? Se passa todo num café vazio e um cara desesperado. Não é verdade? Se você pega e escreve isso no Brasil, tá? Um bom roteiro de ficção com bons personagens bem definidos, vamos supor que você não ponha romance na história. Vamos supor que, por algum motivo, você não ponha romance. Alguém vai lhe cobrar o romance. Sabe por quê? A novela educou o público brasileiro a mocinha passar na mão de vários caras maus em relacionamentos e, no final, ter aquele casamento. Praticamente, a jornada do herói numa novela brasileira, ela é feminina. é a mocinha que passa na mão do elenco todo masculino até chegar na mão do príncipe encantado no fim da novela. A fórmula é essa. E se você pega, por exemplo, se eu pego agora, faço um bom roteiro de ficção militar, onde não tenham, por exemplo, mulheres, né? Só, vamos supor, faço uma novela sobre gladiadores e, por acaso, tem poucos personagens femininos. Eu, como brasileiro, como autor brasileiro, serei cobrado de não ter romance lá. De não ter o Tim Maia cantando no final. Eu quero que te avisei! Sabe? E subindo os créditos. Sabe? Então, é uma cultura que tem que ser mudada. Eu queria colocar uma questão aqui que me foi enviada via Facebook por uma pessoa que é chegado de todos aqui, o Giovanni Arieira, diretamente da Holanda. Oh. Ele abraço. Colocou. É, na abraço verdade. Não para o senhor Arieira. Na verdade, ele pediu para eu mandar um beijo para ele. Eu vou me ater ao abraço. Né, porque eu me atenho ao abraço. Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar, eu sou um homem sério. Mas ele. Eu já tenho um nome a lazer. Eu posso mandar um beijo. E, além da palhaçada, ele também mandou uma pergunta, porque, afinal de contas, ele quis ser útil de alguma forma, e ele mandou a seguinte pergunta. Ah, mas, por favor, a palhaçada antes. Eu tenho um nome a lazer. Um beijo, Giovanni, pra você, meu querido. E ele mandou a seguinte pergunta, gente. Como, na opinião de vocês, outras plataformas de entretenimento, como a Netflix, podem mudar a postura das mídias tradicionais? O que, que a Netflix trouxe de mudança? Quem começa? Você que pediu a palavra. Vamos lá. Primeiramente, ela é mais barata do que boa parte das TVs por assinatura. Tá? É, eu não pagaria TV por assinatura hoje para ver casa sendo remodelada, para ver o cara falando que tudo, right, né? Foi alienígena. Que tudo na história foi alienígena. Eu não pagaria para ver... moto sendo construída, desculpa, isso não me interessa. O que me interessa são as séries e desenhos animados. Isso a Netflix, ela me supre, bem. Tá? Desenhos animados? É, eu gosto de desenhos animados. Temos mais um fofo aqui, gente, deixa eu me corrigir, são dois fofos. Desculpa. A Netflix, ela me supre muito bem. Tá? Não estou recebendo um centavo por isso, não vou divulgar planos aqui. O que ela foi um grande tapa na cara dos grandes conglomerados de mídia televisiva. Você pode colocar algo lá, você pode colocar um conteúdo de qualidade, que foi o caso do Lillehammer, que a gente fez um contracast sobre o Lillehammer, séries que foram feitas exclusivamente com Netflix. Ela tem capacidade de produção e tem capacidade de boa produção, né? Vamos e convenhamos. Por um preço acessível e por um formato que é diferente do da TV convencional, seja ela aberta ou fechada. E é uma plataforma que tem potencial. E eles não exploram todo o potencial deles. Sabe? Ela abre portas para produções médias, produções pequenas, a gente tem o YouTube. Ela abre portas para produções médias, ideias geniais, que provavelmente uma Fox, uma Sony não iriam abrigar. É, eu acho que a Netflix, ela trouxe uma questão também que mexe um pouco com a própria internet e com a televisão, no sentido de que séries como a gente gravou junto, inclusive, como True Detective, são séries que você consegue, de uma certa forma, House of Cards também, assistir inteira. Entendeu? Você tem um pacote de episódios prontos que você pode assistir. Isso é uma coisa que revoluciona a televisão e a internet, porque a gente tinha que, durante muito tempo, né, aguardarem os próximos episódios passarem na televisão ou estarem liberados na internet, quando agora você consegue assistir a coisa numa pancada só, né? Então eu acho que isso é legal. Praticamente porque... sem se levantar da cadeira. Sim, exatamente. Então isso supriu uma questão da pessoa que não quer esperar, porque afinal de contas ela tem pouco tempo, ela tem que sentar e assistir. Eliminou aquela gordura que muitas vezes a gente tem na televisão, que é a gordurinha ruim, a barriga, de ficar empurrando, né, um pouco, exato, com a barriga por conta da audiência. E você tem séries de uma qualidade um crime tipo True Detective que você não pode tirar nada porque a série é redondinha, entendeu? A Netflix trouxe isso, isso é muito interessante também. É, por exemplo, tem gente que falou comigo assim, ah, Lilyhammer, a história eu achei meio corrida. Não, a história não tem barriga. Sim. O problema é esse, quando a história não tem barriga, ela ganha uma coisa chamada agilidade. E se eu não me engano, o americano agora ele está com um termo, e agora não me lembro, não me peça para lembrar, esqueci a palavra. Agora o americano ele tem uma palavra específica para o cara que deita no sofá e deixa o Netflix ligado na série dele. Ah, criaram um termo, por isso que massa. Criaram um termo e agora não estou me lembrando. Tanto a Netflix, se você fica tanto tempo com ele ligado, ele para a transmissão e pergunta se você ainda está lá. Que demais isso. E quem assiste no Xbox, eu não sei se funciona pro PlayStation, porque eu nunca testei isso no meu. Uhum. Você tem os troféus da Netflix. Assistiu 2 horas seguidas, assistiu 5 episódios seguidos, 20 episódios seguidos. Tem os troféus. Uhum. É algo que eu não gosto de sair de casa. Sinceramente, eu amo a minha toca. A minha toca é o lugar perfeito pra mim. Tamo junto, né? A gente tá junto nisso aí. É, eu também. Eu me pergunto mil vezes antes de sair de casa. A Netflix, pra mim, foi muito bom. Eu tenho uma amiga que, quando a gente estava lá em Pelotas, o nosso programa era o seguinte. Eu fazia uma coisa que ela gostava. A gente saia junto. A gente saia beber, ir num bar, dar um rolê das amigas dela. Amigos dela, porque eu não tinha muitos amigos. Estamos juntos também, nessa. Né, a gente voltava, pegava uma bebida que eu tinha, sim, eu guardo bebida dentro de casa só pra mim beber. A gente sentava, ligava na Netflix, assistia um filme e bebendo mais. E era excelente. Então é um problema. Sentar e assistir Netflix, escolher o que a gente vai assistir, sem ter que ficar olhando guias de televisão, é algo que você planeja fazer com os amigos. É algo que eu, com a minha personalidade, com o meu modo de ser, procuro. Eu acho que Laura, você bateu num ponto fundamental, você praticamente descreveu o que é o meu paraíso. Porque eu sento, eu assisto o que eu escolho, e eu escolho as companhias. O meu problema do convívio social é que muitas vezes eu não consigo escolhê-lo. Exatamente. Uma vez eu saí de casa para fazer uma compra com a minha mãe, e eu esbarrei numa mulher que parecia um tanque, porque ela me derrubou. O mais chocante é que ela tinha um bebê no colo. Como ela me derrubou sem matar o bebê, eu não sei. Mas eu pensei nisso, mas eu olhei e pensei, eu nunca mais saí de casa nesse horário. Mas as pessoas elas acabam com a nossa ilusão de um convívio saudável em situações públicas, né? Eu já posso dar um conselho? Se você encontra um babaca no seu dia, você encontrou um babaca. Se você só encontra babacas no seu dia, você é o babaca. Lembrem disso, crianças. Sim, sim. Você está fazendo algo errado, né? porque você acaba convivendo com babacas e por que isso? Se pergunte por que. Ah, sim. Só um adendo. O nome da palavra é binge watching. Você se largar no sofá e deixar o Netflix em uma série. É tipo fazer fotossíntese com a luz da televisão do Netflix. Inclusive, eu vi esse termo numa reportagem que fala mal desse vício de assistir séries que pode levar ao isolamento e à depressão. Estamos muito cuidadosos com a saúde do telespectador brasileiro que está abandonando a TV. Sabe? Todo vício é ruim, eles têm um ponto. Não, sem dúvida, todo adictamento, por assim dizer, ele é ruim. Agora, não é só o Netflix como plataforma, não. As pessoas, o Brasil, eu vou dizer melhor, os youtubers brasileiros estão utilizando muito mal o potencial que o YouTube tem. Sabe, é muito fácil eu pegar, ligar o Minecraft aqui. Gente, agora eu vou construir a minha casinha. Nossa, eu tenho um horror. Eu tô pegando um ódio desse Minecraft. Gente do céu. Cara, pior que o jogo é bom. Eu raiva também. Eu não pego Minecraft, mas eu tenho motion sickness. Provavelmente por causa do meu grau, do óculos e o meu estigmatismo. Mas eu tá, eu vou soltar. A Rooster Teeth, eles têm um programa que é Vamos Jogar Minecraft. E o que, que eles fazem? Não é eles construindo coisa. Eles constroem uma estrutura de um jogo e eles dizem, o nosso objetivo... lá dentro. É. O meu favorito até agora é o seguinte, nós temos essa parede de lava e material para cada time. O objetivo do outro time é tocar em fogo em tudo que a gente construir aqui. Vocês têm 10 minutos para construir e tem 20 minutos para ver quem destruiu mais coisa. Vamos? Sim, então, eu vou dar risada. É, a Laura, ela citou uma... Como eu falei, o Minecraft, ele pode ser uma ferramenta usada para os dois lados. A Laura citou uma das... que eu vi, pelo menos, das poucas formas que as pessoas usam o Minecraft de um jeito menos não, mas que não seja mongoloide, sabe? Eu me crio no YouTube. Gente, obrigado pela oportunidade, eu vou falar um desabafo aqui até agora. Eu me crio no YouTube. Eu fico o dia inteiro nessa porra. É a minha janela pro mundo, YouTube. Sim, e aí o que acontece? Como eu tenho um canal, eu divulgo esta merda. E eu tô em grupos de divulgar e eu só vejo gente jogando esta bosta. E não é uma... Ai, gente, olha, peraí que minha pressão até subiu aqui. É, não estou falando de alternativas interessantes, que nem a da Laura, que eu já vi, sim, não estou generalizando 100%. Mas, puta, esse sub-10 que fica fazendo gameplay de Minecraft... Ai, passou. Não, e outra coisa, eu tenho um canal de games, então, e eu monetizo com ele, vamos colocar assim, vamos supor que eu monetize com ele. É minha obrigação de eu ter uma alternância de jogos, a novidade de hoje, é esse jogo aqui que eu comprei e tal, não sei o que, e bater um papo. Por exemplo, tem um cara no Twitch, que agora é a plataforma do momento para você exibir jogos e tal, que são dois caras jogando multiplayers diversos, seja de Diablo, seja de MMO ou qualquer outra coisa, mas eles estão conversando assuntos que não são exatamente o jogo. São, por exemplo, o bate-papo que a gente está aqui e, por exemplo, ali a tela de fundo é ele jogando. Olha, esse aqui no jogo, não sei o que, que novidade tal, não sei o que, papapá. E eles vão continuando conversando. É, o podcast com cenas do jogo. Eu ganho milhares de reais por mês e sou incapaz de comprar pelo menos um jogo por semana. Pra mudar um pouco, né, o tema. Pra variar, não, eu fico preso no diabo do Minecraft ou no Battlefield. Gente, agora eu vou subir no helicóptero e cair com o helicóptero. Outro dia eu e o Marcos, a gente tava jogando Diablo e a gente tava em uma caverna cheia de aranhas. Aí eu soltei. Ah, essa dungeon não deve ser o paraíso pra quem é aracnofóbico. Uhum. A Blizzard pensou, já que a gente tá fazendo um game infernal, vamos juntar o que todo mundo odeia numa única dungeon. Porque todo mundo aqui nesse hangout adora aranhas, né? Então. Muitas pernas. Eu parei e virei pro Marcos, a gente pode começar a fazer isso, né, Andrei? O quê? Jogar videogame? Não, jogar videogame e ficar reclamando, e ficar falando o que é que os desenvolvedores estão pensando. A gente tá planejando algumas coisas em vídeo aí. Esperem algumas novidades no Contracast. Esperem, né? Virão novidades. Quem sabe, isso não é nada certo. E eu vou falar em primeira mão no Retalho Pop. Opa! Plantão de primeira mão. Os portentos e augúrios derem certo. Quem sabe teremos até o meio do ano um produto físico. Não é caneca, não. Vou logo avisando, não é caneca, não é camiseta, não é nada disso. A gente não vai vender nossas caras. Se bem que uma camiseta tua com a tua cara escrito Alzheimer embaixo, eu faria sucesso. Tipo assim, eu compraria. Essa eu compro. Então, quem sabe, se todos os portentos, fornecedores e financiadores colaborarem, quem sabe até o meio do ano teremos um produto físico de conteúdo do Contracast. É o que eu posso dizer até agora. E de preço acessível. Olha aí, gente. Nossa equipe está trabalhando a pleno vapor para realizar essa promessa. Nossos escravos, nossas crianças chinesas estão bolivianas trabalhando a onerosos 4 centavos por hora. Mas pode ser que saia. Tu nunca me pagou os 4 centavos por hora. Ih, rapaz, olha, bota no pau, bota no pau. Aí eu falo que nem o Seu Madruga, eu vou deixar para juntar tudinho no montão no fim do ano. Não, mas aí, todas essas coisas dando certo, a gente vai lançar no mercado um conteúdo físico que vocês poderão pegar em suas mãozinhas e absorver o conteúdo criado pela equipe ContraCast. Aguardem. Eu vou comprar uma miniatura do Govanon para você ter na sua estante. É isso. Não é só uma miniatura do Govanon como ele está segurando um machado de duas mãos ou está sobre um urso e tem a coroa do Sauron. Nossa, que coisa linda. Será que sou eu vestido de Stormtrooper? Será? Vamos aguardar. Vão e torçam para que tudo funcione, para a gente conseguir colocar isso aí no mercado esse ano. Aguarde. Galera, vamos estabelecer então a tradição aqui dos Hangouts Malls. Para a gente dar uma encerrada aqui, para o papo não se estender ali, para não criar a barriga que a gente está reclamando, né, Gomão? Fazendo o seguinte. Vamos, cada um aqui está inserido a sua maneira dentro da cultura pop, né, consome coisas. Eu queria que cada um de vocês sugerisse pelo menos uma coisa que vocês estão consumindo, que eu estou consumindo também, e sugerisse para a galera que está vendo, para conhecer, coisas que a gente acha bacana. Eu estou consumindo a série animada Rebels, da Disney Lucasfilms. Nossa, eu quero ver, é bom mesmo? É bom, não, vou dizer a verdade, não é, ainda não chegou a superar a Clone Wars, mas ela tem um potencial latente excelente. E no próximo episódio eu soube que vai aparecer o Grand Moff Tarkin. E eu estou ansioso demais por isso. O grande pônei, vamos lá. É. Quem não entendeu a piada, dá uma olhada no nosso programa sobre Stormtroopers. É verdade. Você, Mauro. Cortei o Golanão, desculpa, por favor. Sim, eu estou consumindo Constantine até permitirem, né? Até onde permitirem. E eu tô com um slot aberto para quando voltar Game of Thrones, para começar a voltar a dizer que Corne é superior. Tô com ele nessa. Pronto, por aí. Terminei. Eu encontrei um canal no YouTube chamado Rocket Jump, que eles fazem uns curtas, super divertidos, cheios de efeitos especiais. E eles têm uma série chamada Video Game High School. Em inglês, desculpe. Mas é uma das coisas mais engraçadas que eu já assisti. É como se no futuro próximo jogar videogame equivalesse a uma perspectiva de carreira e um diploma de ensino médio. Olha que irado isso. Pois, então a coisa vai evoluir, porque hoje não precisa nem do primário para você ser youtuber de game. Infelizmente, né? Ainda já é uma opção de carreira, mas não precisa de tanta qualificação hoje em dia, né? É, premissa interessante. Uma nova série que eu tô assistindo e tô adorando é chamada Forever. É aquela série de investigação, blá blá blá, mas é com um legista que é imortal. E é engraçado, e é bem bom ver. Um legista imortal. Não é que ele é imortal, ele morre, mas ele volta à vida de novo. Tipo, ele morre e aparece nu na água mais próxima. Interessante. Olha só, chama Forever. Eu gosto dessas premissas meio loucas assim. Games, alguém... Ah, sim, Renan, tá consumindo o que em série? Então, em série, aquela questão do tempo, né? Se eu não tenho tempo nem pra baixar direito, imagina pra ver na televisão, né? Mas, séries eu costumo ficar mais nas mais faladas, tipo, eu assisto Walking Dead, dá uma parada agora, né? Eu estou ansiando pelo retorno de Guerra dos Tronos também, que eu gosto muito. Mas, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui que tá fresquíssima. Eu terminei faz, o quê? 2 horas que eu terminei. Eu estava consumindo isto. Isso. Oh. Vocês tiveram contato... Ah, pode falar de livros também? Pode falar também. Você tá, meu amigo, abre o seu coração da mesma forma que eu vou abrir o meu agora. Isso aqui é talvez a melhor coisa que eu li dentro do suspense nos últimos tempos. Cara, eu vi o seu post. É fantástico isso aqui. Eu vou ver o filme amanhã, porque eu não quis ver o filme justamente porque eu estava lendo o livro, né? Mas, cara, pensa num livro cheio de reviravoltas. Cara, eu engoli isso aqui, eu não consegui terminar antes que eu estava trabalhando, mas eu quase pedi demissão para ter tempo para ler. Porra. Bom, sério, muito em questão forte. De livros, eu estou lendo pela primeira vez em português, eu li em inglês há uns anos atrás, que é O Herdeiro do Império. Star Wars, Timothy Zahn. Como sempre, sempre presente. Né, sempre presente. E o que eu estou fazendo? Eu tô com medo de terminar o livro, então eu tô lendo um capítulo a cada 4 dias. Não dá uma tristeza? Eu tô vendo que vai terminar, eu vou ter que abandonar o Almirante Thrawn, Luke. Sou eu com Paz Score. Então eu tô lendo mais. O que eu tô fazendo? Eu tô lendo 3 livros simultaneamente, justamente pra lê-lo mais devagar. Quais são os outros dois? Os outros dois é o. Um que eu ganhei de Natal sobre vinhos, muito interessante. Olha que lindo isso. Só sobre vinhos na história, muito interessante. E eu estou lendo a saga Crônicas Saxônicas, eu estou no 6º livro. Eu estou lendo simultaneamente. Veja, muito aberto. Quer que eu pegue eles aqui na minha mão? Vou pegar. Pega, vamos mostrar pra galera também. Enquanto vocês pegam. Eu vou citar que eu comprei isso aqui também hoje, não sei se é bom. Que é o primeiro arco. Sim, eu gosto desse arco. É o primeiro arco dos Novos 52 do Batman. Não sei se é bom, eu confio na Laura, mas eu ainda não comecei a ler porque eu comprei agora há pouco. Eu prefiro Morte em Família, mas. É outro que tá nos planos. É outro que tá nos planos. Eu levo tudo na mochila. Então, eu comprei um monte de coisa aqui, né, que eu não vou ficar mostrando tudo, porque parece que é o vídeo de eu mostrando minhas coisas, mas tem bastante coisa que... Tem uma coisa em especial que eu quero... Vamos, Bruno, fala pra aparecer você. Fronteiras do Império. Olha só, que lindo. Fronteiras não, Herdeiros do Império. Aqui, Herdeiro do Império. E eu tô lendo aqui O Tempo e o Vinho, também um livro excelente que eu ganhei nesse Natal. Bonita capa. Gostou? Ganhei, de uma pessoa muito especial. E tô lendo, está longe da mão, não consigo pegar, que é o 6º livro das Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, que é muito melhor do que George R. R. Martin. Desculpem. Laura, você pegou alguma coisa aí nesse meio tempo? Esse aqui é o presente que eu me dei de Natal, um livro sobre o fim do Império Brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda. É, faz parte da minha resolução do ano novo, de ler mais coisas escritas por historiadores. Já que eu me formei, vou ter que fazer carreira disso agora. E outro livro que eu tô lendo é Mulheres que Correm com Lobos, que um amigo nosso, na verdade, recomendou, e eu não posso falar muito sobre isso. Mas é um livro de ideias interessantes, é de uma... faz uma psicanálise junguiana, pelo que eu entendi, sobre a mulher selvagem. Rapaz, o Jung, né? O Jung é um cara bem louco. Assisti um Método Perigoso? Eu assisti, cara, mas eu tenho uns problemas aí com... Depois eu comento em off meus problemas com o Jung, com o Freud, enfim. Games, o que vocês estão consumindo? Cara, eu sou um cara tradicional, assim. Eu estou, no momento, juntando dinheiro para comprar o PlayStation 4, porque eu preciso me atualizar. Porque eu sou um cara muito dos jogos de emulador, jogos mais tradicionais, então, no momento, eu tô com um emulador de PlayStation tentando jogar todos os jogos do PlayStation 1, porque eu sou velho. Eu tenho um jogo pra te passar, então. É o meu favorito. Um dos meus favoritos. Não é o jogo da minha vida, mas eu paro tudo pra jogar ele. Qual? Pode falar. Legend of Mana. Foi o primeiro RPG que eu joguei. Muita gente fala bem desse jogo. Eu não conheço, mas eu já ouvi falar bem. É legal mesmo? Eu tô querendo alguma coisa que eu entre e eu perca a minha vida dentro, assim. É divertido o jogo. Ele é tudo muito colorido, bem infantil. Mas a história é bem interessante. Eu adoro. Eu posso puxar só eu quero a opinião de vocês sobre uma coisa que eu comprei também, que eu ainda não tive culhões de ler, mas eu só quero, se possível, bem sucinto, o que vocês acham disso aqui. Oh, vale muito a pena. Eu sabia que você estuda a Lemu usando as teorias de Hobsbawm e Thompson. Nossa! É artigo, dá pano pra manga. De jogo, eu voltei a jogar Diablo 3 em multiplayer. E eu tô me estressando em Mordor com o Shadows of Mordor. Porque, cara, quem me assiste jogar é um show de caretas, sabe? É lindo. Eu garanto, a gente faz as reuniões e ele tá jogando, ele diz: "Oh, que do caralho!" Cara, eu posso soltar profanidade no teu canal, Renan? Oi, não entendi. Eu posso soltar profanidade no seu canal? Puta, por favor! Por favor, são muito bem-vindos. Laura, você é gamer, o que você joga? Eu não sou que nem você, eu ainda estou com o meu PS3, lindo, o meu neném. Mas eu chego lá. Daqui a uns 3 anos, depois que eu jogar todos os jogos que eu gosto do PS3. Porque eu não tenho pressa. Eu tô jogando Assassin's Creed 4, Black Flag. Me divertindo um monte. Eu também tô jogando Darksiders, o primeiro. Eu me matei pra achar uma cópia física dele, você não tem noção. Eu rondei Porto Alegre inteira. No meu lindo 3DS, eu tô jogando Pokémon Alpha Sapphire, porque eu não sou criança da Nintendo, sou criança da Sega, mas eu me criei jogando Pokémon. Na verdade, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu e meus irmãos fizemos, quando pegamos a internet, foi baixar um emulador de Game Boy e jogar Pokémon. Ah, eu tenho Firehead até hoje, cara, é muito bom essas coisas. O cara que inventou jogos do PlayStation, do Pokémon, tem minha total gratidão. Eu me sinto pecador porque Pokémon não me pegou. Talvez pela idade, não sei o que é, mas não me pegou. Eu fico admirado com quem joga, inclusive, sabe? Eu acho delicioso. No computador, esse início de ano e fim do ano passado, partiu meu coração 2 vezes, porque encerraram Grand Chase, eu adorava Grand Chase, e encerraram Eden Eternal. Estou tristíssima, mas um amigo, o Marcos, me deu o Diablo 3 porque ele sabia que eu queria muito jogar de Demon Hunter. Então é isso que eu tô consumindo, fora o Skyrim e o Doctor Who Eternity Clock. Muitos jogos não devolvendo. Só coisa de peso. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Doctor Who, então qualquer coisa que tem Doctor Who eu compro, eu sou uma bitch. Está revelado agora como eu jogo multiplayer de Diablo 3 também, né? Mas Doctor Who é outra coisa que tá na minha listinha de coisas pra conhecer, assim. Não começa com os episódios dos anos 60. Se você não gostar dos atuais, você não vai gostar dos antigos. É, já me deram esse toque já. Pera, então é isso? É isso, fechamos a conta, né? Fechamos a conta, vou chamar o garçom aqui. Vamos, eu agradeço muito a presença nessa primeira. Vocês foram minhas cobaias nessa primeira jornada. Muito obrigado, principalmente, pela paciência, porque, olha, quem está assistindo não tem noção do trampo que esse hangout deu. Mas muito obrigado de coração. A gente que agradece. Façam o merchan de vocês, por favor. ContraCast, na tentativa de ser semanal, dentro de nossos empregos e atividades, na tentativa, né, de entregar semanalmente conteúdo que eleva a barra de qualidade. Assim, nossa primeira aventura também no Google Plus. Se você procurar lá, ContraCast, a gente vai estar lá. Então, ContraCast tudo junto, é importante falar isso. ContraCast tudo junto. ContraCast.wordpress.com é o nosso blog, certo? E /FaceContraCast no Cara Livro, né? No nosso amigo Facebook de tantas polêmicas. Você pode encontrar lá os contos da Laura, pode encontrar contos meus, pode encontrar uma sessão vazia do Pedro que tenta escrever contos, mas não publica. Na cara do Pedro, né? Puta merda. É. E... se você não gostar de ficar acompanhando o site, tem o nosso Twitter, que nós sempre publicamos as atualizações do site lá. Onde eu tento entender por que se usa o Twitter e às vezes eu posto alguma coisa ou não, né? E principalmente o nosso carro-chefe, que é o contra-cheque. O contra-cheque é ótimo. Tô... o contra-cast. É o contra-cast, o contra-cheque, né? O contra-cheque pode vir a ser o carro-chefe algum dia também, não é? Pode ir, poxa, assim espero. Assim espero. A Netflix vai ter que nos pagar, a gente só falou dela. É verdade. Netflix, estamos aqui. Né? É, em alguns contracasts vocês podem ver nossas experiências com audiodramas, coisas que a gente pretende voltar em algum tempo. Coisa linda. Assim, pode encontrar audiodrama. A gente está ajeitando a nossa infraestrutura para poder voltar a gravar, né? E quem sabe vamos ter, talvez tenhamos jogatinas pelo Twitch, alguma coisa ao vivo aí, como os Hangouts. Estamos estudando ter um Tinder. De novo, olha essa história de Tinder, isso aqui é perigoso. Quem quiser casar com contracast, tá lá, pode estar ou lá. Ou causar também, né? Ou causar, é a verdade. E é isso. Bom, galera, então é isso. Meu nome é Renan, eu sou do Retalho Pop. A gente se vê nas quintas-feiras no Retalho Pop ou no plantão emergencial aí, que eu chamo a galera do contracast, do Meia Lua, para bater um papo sobre algum assunto aí do momento, ou não. Então, um abraço, muito obrigado, Gobo, muito obrigado, e lembrando Maia. Que o áudio daqui... lembrando que o áudio daqui vai estar disponível também no Contracast dessa semana. Sim, sim, acompanhem. Então, muito obrigado a todos, um abraço. Um abração, é muito obrigado. Sempre. Beijos. Fui!